Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Live it's time! Eu tô fora de si, o meu só tá nervosão. Hoje eu tô dando ré até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu só tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. DJ Rocha treme tudo. Espancador de alto-falantes. Desacreditou, achou que ia me dar mala. Mas quando botou ré, viu que seu som não vale nada. Falta grave, falta médio, também tá faltando agudo. Então sobe daqui porque meu som te deixa surdo. Queria tirar onda e veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque tá de você. www.somg.com.br. Meu som bate demais, o grave te joga pra trás. O seu som não vale nada, o seu som ele é ruim demais. Não importa a quantidade, tem que ter muita potência. E no som a qualidade, DJ Rocha treme tudo, explode os decibéis. O meu som tá nervosão e tu não chega aos nossos pés. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. Desacreditou, achou que ia me dar mala. Mas quando botou ré, viu que seu som não vale nada. Falta grave, falta médio, também tá faltando agudo. Então sobe daqui porque meu som te deixa surdo. Queria tirar onda e veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque tadinho!